さまず。 363 autorizada, linha da Colapso 020, no 60 graus, 11 nós. A linha da Colapso 063-663. 3663, decolado 345, controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado. 3663. 3663, contato radar, subavia saída Salvo 1 para o nível de luz 340. 340, Salvo 1, via possibilidade de voar direto Leda, ao Monte, velho? Autorizado Leda após 2010. Após 2000 Leda, obrigado. Uno 230, bom dia, na proa de Bomed, para interceptar a chegada da Bomed, Uno, desse Mateus 050. 050 na proa de Bomed, bom dia, Uno 230. Quebec. Salvador 250, bom dia, na chegada do Bomed 1, desce Mateus, nível de voo 060. Bomed 1, desce 060, que é 250. Siga Romeu Bravosca. Liga seu nome e um táxi para Romeu Bravosca. Meia-meia-três, chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. Centro Recife agora, 3663, obrigado. Pelo táxi, eu tento ver lá para estar em grande, se chama 7, que está o meu ou o meu Bravosca. A Lima tem cabeceira no 7, se faltando pronto, tá para o meu, Bravosca. Sim, tá. Quero vista para 2000 pés, do ajuste a 907, livre da edição 2 do DINTAP, autorizado em LSXT, reposto estabilizado. 2000 pés, 1017, chama estabilizado, bom, no 230. Sobrevoa, escutorizado da colagem, funciona 7, vento. No meio 0 graus, 1, 3, noite. Sobre da colagem, vou botar a voz na frente. Chané 6250, desça para 3 mil pés, ajuda 097, livre da estação de altitude em Tapas. 3 mil pés, ajustado 10017, 6250. Alguém para voar, se eu der calado, certo mesmo, com Torre Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, bom serviço, até daqui a pouquinho. Para minha identidade. Salvador. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia, contato radar, cima de NGO 200, perfil da Saída Argo 1. Perfil da Argo 1, Romeu Bravo Oscar. Bono 230, estabilizou. Bono 230, chame-se na frequência, 098, decimal 95. 95, bom dia. Sou Salvador, bom dia, gol 1230. 230, o hoje centímetro no 097 é pós visão no campo. 1230, está visual já no campo. A gente continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Ok. Plano 230, autorizado pouso. Pistão no zero, o vento. O meu meio zero graus, no 4 nós. Vive pouso na 1-0, gol na 2-6-0. Salvador, bom dia, Azul 590, estante da Quebec, 4 graus de visita. 590, bom dia, na chegada Bomé de 11, isso mantém o nível de voo 050. Salvador, 2-5-0. diga. Por gentileza, tá livre das restrições de velocidade? Tá livre. Bem, graças, baseado. Xana 6250, chame Torre Salvador na frequência 08.95. Oi, Torre Salvador, chame Tá, Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, chame Centro Recife na frequência 026.0. Alternativa 35.3. 260.353, Romeu, Bravo, Oscar. Xana 6250, voz de Xana 017, autorizado pouso, piscina 0, vento na 60 graus, 149. Livre pouso, piscina 6250, confirma o vento? 160 graus, 149. Obrigado. É 3-1-1, não mantém quanto espera a pista no zero. Não, Oceania 6250, a 856 libera a direita, chame solo, 1219. 1219, obrigado. Na média 3-1-1, autorizada a decolagem, piscina 0, vento no meio 0 graus, 1-1 a nós. Caso 25902 separa 2000 pés, o ajuste 9097, autorizado e LFP, reposta estabilizado. Ativo 2000, reportará estabilizado LFP X-Ray 2500. Sub-zero, possibilidade da presente, dura direto? Ativo da presente, dura 2500. O Chanel 6311, C458, tem o controle de Salvador no 20218. 208, obrigado, seria 2609. Bom dia, Chanel 6611. Cadastro, Matejo 360, após 2000 pés veletas. 3286 na chegada da Bomé de Ono, desse mantenha o nível de voo 050. Salvador, muito bom dia, voo 2171, pode esperar. Aproximando, tá pronta. Voo 2171, mantém ponto de espera, pressiona zero. Mantém ponto de espera, 2171. ABLS, João 2, centralizado. Ave 2590, chama em Salvador na frequência 18.95. 295, 290. 60 graus, 129, gol 2171. Levanta para o gol 2171. Salvador, bom dia, azul 2590, estabilizado ILS. Azul 2590, ajuste altímetro no 097, continue a aproximação, aguardando pista livre. 2590. Azul 2590, autorizado pouso, sistema 0, vento no meio 0 graus, 1119. Autorizado pouso, 2590. Pouso 2171, decolado 205, chama controle Salvador. 190, décima 8. 208, bom dia. Na 6311, chame centro de cinco, na frequência 128, décima 35, alternativa 125, décima 1. 2835251, 6311. Centro, qual é Salvador? Salvador, muito bom dia. Bom, 2171 passando 2000 na Salvador. 2171, bom dia, contato radar, se mantém o nível de voo 360, autorizado valida. 360, voando Leda, igual 2171, obrigado. Zero. 2170 graus, 109. Obrigado. 2590, Paulo 08, libera a direita, chame Saulo, 1219. 219. Com 3286, desça para 2000 pés, o ajuste é 9017, livre da região de altitude em TAP, reposta estabilizado no localizador. 2010, 2017, vai ser mais tarde, estabilizado. Controle, bom dia, gol 9094, informação Quebec, passou 50. Gol 9094, bom dia, na chegada bom médio 1, desça manter o nível de voo 050. 050. E a chegada? Afirmativo. Salvador Gol, 2065, passe e espera. Roda 065, a linha decola piscina 0, vento no 60 graus, no 29. A linha decola, cidade 10, 2065. Luciano 2065. Gente, 2065. Chame centro Recife na frequência 28.35, alternativa 25.1. 2835, 251, bom dia. Controle de Salvador, gol 2065, bom dia. Bom dia, contato radar, subir, mantenha o nível de voo 360, via saída Salvo Uno. Ok, Salvo Uno, 360 aprovado, gol 2065. 094, vista para 2000 pés, o ajuste é 9017, autorizado, ILSX e reposte estabilizado. 2000 pés, 1017, estabilizado, ILS, gol no 094. O T3286 estabilizou. O T3286, chame a torre. Salvador em 198, decimal 95. 2-4-3-2-8-6. 12065, chama o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. LS Gol 1094. 1094, chama a torre Salvador em 1.895. 895, Gol 094. Torre Gol 1094, passando externo, estabilizado, LS. Sou 1094, ajuste 1017, confirme visual campista. Afirmativo. Gente, Gol 1094, Lido Pouso 10. Educação para seguir a via. Chegada a Bonf para 2000 pés, QNH 1017. Prossegue via, chegada a Bonf para 2000 1017, o ajuste, o azul para 207. Colo 094, no solo 123, direita, São Salvador, 121, décimo 9. 219. Controle azul 2780. O 2780, acione identificação. Quando tiver condições autorizadas para o ITAP, que é legal no 017, reporte no ponto e da descida. ITAP é com federal. Espera minha tempo, profil. Sete zero meia cinco, reporte no ponto de espera da Fazel. Maria 7065, confirme intenções, vai decolar a partir da interseção.